Uma vida cheia, ainda cheia de vida, aqui uma cerimónia que de certa forma uma cerimónia formal, mas acaba por ser um retributo para um percurso de vida que é também de partilha e de conhecimento. Bem, o percurso de vida é à minha medida. Eu não sou, não tenho um grande historial, mas enfim, sou uma pessoa que gosta da sua terra e procura fazer por ela aquilo que considera mais útil e mais importante. Agora, isto implica o quê? Que eu tenha em atenção, isto implica que eu passe a olhar para este tema do bacalhau com mais cuidado, com mais interesse, porque faz parte do nosso ADN, quer queiramos, quer não. Se nos abrissem o coração, se calhar encontrariam lá dentro, como dizia Dom João Evangelista de Vidal, um barquinho à vela. Todos nós temos isso, nós da região da Ria, todos nós temos dentro do peito um barquinho à vela. E eu até acrescentaria, nós, os de Ilha, a Falha de Nazaré e para aqui fora, temos, se calhar, um bacalhauzinho lá pendurado junto ao coração, o que significa que temos que olhar para isto como uma riqueza gastronómica, mas também cultural, porque faz parte das nossas tradições, das nossas memórias. Não há ninguém na Gafanha que não tenha tido alguém no mar, na pesca do bacalhau, e que não tenha experimentado sofrimento, a dor, as amarguras, da ausência e também de algumas mortes, infelizmente, mas também de muitos triunfos profissionais, sociais e culturais. O facto de ser internalizado e pertencer a esta confraria acaba por ser também um alicerce e uma forma de manter viva essa tradição e essa história. É como eu digo, eu sinto-me na obrigação, sempre me senti na obrigação de escrever e falar e registar nos meus espaços do ciberespaço, não é? Nos blogs, as nossas memórias coletivas e algumas pessoais. Isso é uma verdade. Ora, se tenho sentido isso ao longo da minha vida também como jornalista, também não deixo de reconhecer que sinto neste momento com mais responsabilidades para intensificar esse trabalho que às vezes é esquecido, dos heróis. Agora, por exemplo, não há tanta pesca de bacalhau, mas no tempo em que era, em que todas as famílias tinham alguém na pesca de bacalhau, ou trabalhavam em terra no bacalhau, esse tempo já lá vai, já não é tanto assim. Hoje a nossa juventude estuda, tira cursos, há outras ocupações profissionais, sociais, culturais, etc, etc. Há isso tudo, mas a verdade é que no nosso sangue, na nossa tradição, está a pesca de bacalhau, quer queiramos, quer não, está, não sai daqui. E claro, se os mais velhos, como eu, já tenho uma bonita idade, se nós não trouxermos ao presente essas memórias, morre tudo, cai tudo no esquecimento. E as pessoas qualquer dia não sabem como é que é a pesca de bacalhau, não sabem o que é um pescador de bacalhau, não sabem o que é um lugre, não sabem o que é um arrastão, não sabem o que é uma seca de bacalhau. Pensam que o bacalhau, sei lá, que é preparado numa fábrica qualquer, de qualquer maneira feito. E não, tem as suas tradições também e as suas regras. E isso foi industrializado, eu ainda sou do tempo do artesanato, tratamento de bacalhau artesanalmente, não é? Portanto, é essa a minha preocupação, tem sido e vai continuar a ser. Falou em ADN há pouco, a escrita também está no seu ADN, há alguma novidade em breve ao nível da escrita? Não, quer dizer, eu escrevo ao sabor da maré, está a ver? A maré está em nós, ao sabor então, da maré. Então está a maré encher ou está a maré a bazar neste momento? Há sempre o encher e o bazar. Quando eu digo que ela está a encher, estou no ato criativo. Quando ela começa a vazar é quando me sinto cansado. Mas aquilo que escrevi já fica. Há algum projeto a curto prazo? Não, o projeto há as minhas memórias que eu gostaria de pôr em papel, porque é a melhor forma de preservar as memórias. Não é cá disquetes, nem CDs, nem computador, nada disso. Tudo isso morre depressa. O livro é ainda aquilo que mais fielmente registra os acontecimentos. É o suporte mais fiável e mais duradouro. Hoje já ninguém fala de disquetes, nem de cassetes, nem nada disso, não é? Mas do livro fala-se há séculos, não é? De livros fala-se há séculos. E há livros com séculos de anos de idade. E, portanto, se é assim, vou tentar. E se tiver alguém que me ajude a selecionar, a escolher, porque também não é editar por editar. Tem que ter um fundamento, tem que ter uma matriz, tem que ter uma linha de orientação, de alguma forma, que honre as nossas tradições também, de lealdade ao passado, de rigor na vida, etc, etc. Vamos lá ver isso. Está aqui, foi internizado, isto tem muito de lado emotivo ou é mais racional? Olha, para mim é mais emotivo. Quer dizer, eu nunca fui pessoa de festas deste género, nunca fui, nunca me passou pela cabeça que me convidassem para isto, tiveram a gentileza de o fazerem, e quem sou eu para negar uma gentileza. Portanto, se me convidaram, aceitei com gosto, com prazer, o estar aqui e estar a usufruir destas vivências que são também enriquecedoras do ponto de vista emotivo, não é? Emocional. Portanto, gosto de estar aqui e, portanto, é uma mais-valia para a minha própria formação.